tá, vá, dá tiro de AR no morro e deixa o corpo pra mãe implorar por socorro. Ainda é pouco, mas deixa o chicote pra lá. É nós que tá, é nós que tá, é nós que tá, vá, dá tiro de AR no morro e deixa o corpo pra mãe implorar por socorro. Ainda é pouco, mas deixa o chicote pra lá. É nós que tá, é nós que tá. Um milhão do crime, não contei com a sorte pra não ver Olinda, Dona Maria chorando minha morte. Na laje do presídio, não erguei a bandeira. 15-3-15, PCP, minha quebrada na cena. Sem ter que arrancar a cabeça na revê. E o sangue do safado na faca ter que lamber. Também já assinei, preferia não ter assinado. Ter liberdade no passar, as noites em claro acordado. Prata de vale, trouxe Fox, Mustang. Não tem o mesmo valor, não brilha corrente de ouro com sangue. E a ponto 40 trouxe mérito, a zoa de barro. E a quebrada de baixo com mutuada com velório. Me traz no escape de carro, no bar do trevo, 5 horas pra buscar 84. Pega o capacete, sobe na YBR. E top, destrave no bolso, põe outro pente. Acelera, a 125 é agora. Correu pra mercearia, não foi mais rápido que as balas. Suga tenebrosa pro partir de novo. Liga o mano, pega 380 e desce pro morro. Risadas, alívio, choro de dor. E a lágrima que eu derramei, hoje a mãe dele derramou. Semana é festa, churrasco na quebrada. E pouco tempo antes desse, um boleia morto na fada. É nóis que tá, vá, dá tiro de AR no morro e deixa o corpo pra mãe implorar por socorro. Ainda é pouco, mas deixa o chicote pra lá. É nóis que tá, é nóis que tá, é nóis que tá, vá, dá tiro de AR no morro e deixa o corpo pra mãe implorar por socorro. Ainda é pouco, mas deixa o chicote pra lá. É nóis que tá, é nóis que tá, é nóis que tá. Infelizmente a cena é triste. É só tristeza e sofrimento que vem de brinde. Mas não desiste porque o fim não chegou. E muita fé no Criador, Deus, merecedor de toda honra e glória. Ele é mais, segue nós na trajetória. Um tempo atrás eu só pensava no rap. Hoje meu corre é por mim e o LF. Não quero meu pivete confuso na visita. Vai aqui sua casa, mas por que tem tanta polícia? E muito menos observando calado um caixão que desce a 7 palmos pra ser enterrado. É embaçado, mas tenho que prosseguir com o dedo com vestido de pólvora. Conseguir driblar a segurança da fuga até a queda e ter que buscar o safado que cagueta. Não volta quando liga a TV com os pulso algemado olhando pra baixo porque tava na hora errada fazendo coisa errada com os caras errados que eu pensei que eram os caras. Bancada não vai e vem, sempre tem cobrança. Mais uma moto que sai, sumaria vingança. É uma cidade intitulada sem lei. Se é nós que tá, quem faz a lei eu sei. É nós que tá, vá, dá tiro de AR no morro e deixa o corpo pra mãe implorar por socorro. Ainda é pouco, mas deixa o chicote pra lá. É nós que tá, é nós que tá, é nós que tá, vá, dá tiro de AR no morro e deixa o corpo pra mãe implorar por socorro. Ainda é pouco, mas deixa o chicote pra lá. É nós que tá, é nós que tá. Só pilantra voando da montanha russa. Com 6 no tambor, não tem sorte na roleta russa. Quanto Deus não vem, é só o rosário e as PT. Nos tanques só dá nós, então deixa acontecer. É 2 de carabina e 1 de traca na sequência. Pronto pra somar, os moleque tá na resistência. Enquanto não chegar, os furador pra nós. Nós tem que ficar azul, KP2 com placa de fãs. Tem que ficar destaque pros canalha. Resposta tá rotando, aguenta, pede apoio pra força alfa. E vem a mil, nas barcas camufladas. Se eu tivesse de G3 ia ser 4 numa só rajada. Quem paga simpatia nem se envolve. Eu com 12 de idade já montava e desmontava as 9. Municiava, engatilhava, atrapava. Colocava na calça, na fita eu sacava. Na copa de assalto tocando terror. Na coronhada eu fazia o boy sangrar e pedir pelo amor. Quantas vadias ajudei pelo cabelo. E fiz abrir o cofre ameaçando que ia cortar o dedo. Tem cerca elétrica, câmera, blindagem. Segurança armado de colete Rottweiler. Não protege você, muito menos o seu filho. Na saída da aula da orquestra de violino. Enquadra de 9mm e arrasta. Joga no porta-malas, perna presa, boca mordaçada. Vá pro cativeiro, igual Fred Krueger. Se não pagar o resgate, não tem férias em Hollywood. Aí, é um sequestro. Ai, eu tô aqui com seu troféu. Hã? Se não colaborar, seu anjo vai pro céu. Não. Amanhã, 3 horas da tarde, quero 200 mil. Se não trazer o dinheiro, ela vai boiar no rio. Deixa eu falar com ela. Mamãe. É nóis que tá, vá, dá tiro de AR no morro e deixa o corpo pra mãe implorar por socorro. Ainda é pouco. tralá. É nós que tá, é nós que tá, é nós que tá. Pá, dá tiro de AR no morro e deixa o corpo pra mãe implorar pro socorro. Ainda é pouco, mas deixa o chicote estralar. É nós que tá, é nós que tá.